Pegue o celular, liga pra suas amigas. Pode chamar que a festa é garantida. Blunt tem bastante, não vai faltar champanhe. Muita larica, back, rap, quem quiser que me acompanhe. Pegue o celular, liga pra suas amigas. Pode chamar que a festa é garantida. Blunt tem bastante, não vai faltar champanhe. Muita larica, back, rap, quem quiser que me acompanhe. Hoje a festa é open bar, não tem hora pra acabar. Ei, DJ, aperte o play, porque ela quer dançar. Quer comemorar, celebrar esse dia lindo, se divertindo e sorrindo. E é por esse motivo que hoje estamos aqui. Goods vibe pra você, goods vibe pra mim. Tim, tim. Saúde, paz, deixa que o resto a gente tá correndo atrás. Cordão de ouro e Rolex, moletom Nike Air Max. Longe do giroflex, que é pra nós ficar relax. Não é ostentação não, seu mercenário. Quer saber o X da questão? Isso é fruto do meu trabalho, provando doce veneno. Madrugada no sereno, todo mundo tá sabendo como esse mundo é pequeno. Chapando de Hurricane, carburando as Mary Jane. Brinca de fazer neném, hoje em dia é o que mais tem. Eu preciso ir além dessa simples conclusão. O que te convém é só questão de opinião. Analiso a situação, não posso perder tempo. Não tem explicação, palavras se vão com vento. E esse drink é diferente, deixa a taça fluorescente. Eu vi uma estrela cadente cair do céu de repente. Eu tô meio sorridente, mas eu já chorei demais. E daqui pra frente, o que eu quero é paz. Segue o celular, liga pra suas amigas. Pode chamar que a festa é garantida. Blunt tem bastante, não vai faltar champanhe. Muita larica, back, rap, quem quiser que me acompanhe. Pegue o celular, liga pra suas amigas. Pode chamar que a festa é garantida. Blunt tem bastante, não vai faltar champanhe. Muita larica, back, rap, quem quiser que me acompanhe. Escrevendo mais uma história dentro da trilha sonora. Ergue as taças e comemora, porque essa é a hora. E o DJ já tá pirado, tá bem louco. E sabe o que que eu acho? Aproveita a vida, curte a brisa e dá risada. Fique à vontade que hoje é por conta da casa. Atrevida e maliciosa em busca de aventura. É a flor de lótus que todo homem procura. E ela chega seduzindo todo mundo pelo cheiro de vestido. Salto alto usando o esmalte vermelho. Ela mexe no cabelo só pra jogar charme. Senta do meu lado e pede pra fazer freestyle. E eu desenrolo na rima do jeito que contamina. E ela sente adrenalina. Já são duas da matina. Várias grama, várias dama, vários drama, vários trama. A fama chama dinheiro e o dinheiro te chama. Hoje o cafofo dos loucos virou um harém. Hoje elas estão consumindo e querem ficar zen. Deixa que pensem, que falem pra nós tudo bem. Nós não devemos nada pra ninguém. Pegue o celular, liga pra suas amigas. Pode chamar que a festa é garantida. Tem bastante, não vai faltar champanhe. Muita larica, back, rap, quem quiser que me acompanhe. Pegue o celular, liga pra suas amigas. Pode chamar que a festa é garantida. Blunt tem bastante, não vai faltar champanhe. Muita larica, back, rap, quem quiser.